Controle, Salvador, Rafael, bom dia, esse é o 1804, sobre a informação, é. Descida para 160. 1804, essa é uma identificação desse, mantém 2.000 pés, ajuste de altímetro 10017, informe-se a final LS-8. Perfeitamente, descida para 2.000 pés, no perfil da Bonfim, para o SPR da pista 10, com 1017, 1804. Uno 995, acione identificação, chegada Bom Fidessa para 4.000 pés. Ajuste de altímetro no 0.97. 4.017, 1995.